Yeah. Yo, olha só. Divas e divas. Todo mundo leva alguém dentro da memória ou dentro do seu coração. Que as pessoas são insubstituíveis. Certo? Insubstituíveis. O seu sorriso tá no pensamento. Nunca te esqueci nem sequer um momento. A cada passo ou a cada inspiração, lembro de você e componho outra canção. O seu sorriso ficou na minha mente. Lembro como se fosse o nosso presente. Mas a gente não podia ter precipitado. A nossa história agora ficou lá no passado. E o seu corpo como um violão. Do ré mi fá componho outra versão. Mas todas as versões vão dizer o mesmo. Eu ainda te amo e quanto a isso não há segredo. E eu que pedi pro meu pai do céu tirar todos os nossos sonhos do papel. Que construísse uma casinha, a nossa morada. Que colocasse suas mãos e fosse abençoada. E eu que pedi pro meu pai do céu tire todos os nossos planos lá do papel. E construísse uma casinha, a nossa morada. Que colocasse suas mãos e fosse abençoada. Você sabe que um dia a gente chega lá. Eu uso as melhores notas pra fazer você dançar. Eu te dou um minuto pra você se trocar. Eu te dou só um segundo pra você me abraçar. Gostaria de quebrar todos os relógios pro tempo parar quando estou ao seu lado. E eu sei que isso nunca vai rolar. Então me deixa que pra mim o mundo vai parar. E eu que pedi pro meu pai do céu tirar todos os nossos sonhos do papel. Que construísse uma casinha, a nossa morada. Que colocasse suas mãos e fosse abençoada. E eu que pedi pro meu pai do céu tire todos os nossos planos lá do papel. E construísse uma casinha, a nossa morada. Que colocasse suas mãos e fosse abençoada. Enquanto eu viver eu quero apostar. Acreditar que um dia possamos voltar. E todos dizem que meu sentimento é em vão. Mas só quem sente sabe realmente que não. Eu pedi pro meu pai do céu tirar todos os nossos sonhos do papel. Que construísse uma casa, a nossa morada. Que colocasse suas mãos e fosse abençoado. E eu que pedi pro meu pai do céu tire todos os nossos planos lá do papel. E construísse uma casinha, a nossa morada. Que colocasse suas mãos e fosse abençoada. É o poder da oração, certo? Cê quer, cê corre atrás. Não vai esperar ninguém fazer por você. É só ter fé, acreditar, lutar. Que vai acontecer, certo? E vai acontecer, certo? Nenhum sentimento é em vão pra quem acredita. Pode acreditar, ele vai voltar. Pode acreditar que ela vai voltar. Pode acreditar que ele vai voltar. Pode acreditar. É nós, divos e divas, medrado. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, copia. Certo, original.